Cocorico, coricora. Cocorico, coricora. O galo morreu, morreu, morreu. O galo morreu, morreu, morreu. Não cantará cocori, cocoró. Não cantará cocori, cocoró. Cocorico, coricora. Cocorico, coricora.